Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa meditação na palavra do Senhor. Hoje vamos compartilhar sobre o altar e o tanque da fundição do templo. E isso é importante historicamente para você saber exatamente como o templo foi erguido. Nós já estudamos lá atrás como o tabernáculo foi erguido, segundo as orientações que Deus deu a Moisés, e agora estamos estudando em 2 Crônicas, capítulo 4, como o templo de Salomão foi erguido. Ele tem mais valor, esse capítulo, pelo detalhamento de como tudo foi feito no templo, tá bem? Templo de Salomão, ainda não é o templo reformado de Herodes, o grande, é o templo de Salomão. Mas antes disso, eu quero ler uma mensagem da pastora Beatriz. A pastora Beatriz é a esposa do nosso irmão Siqueira, para quem não conhece. Estão em São José dos Campos, moram em Jacareí e congregam na Igreja Metodista em São José dos Campos, no Jardim Satélite. E o nosso irmão Siqueira está no momento de tratamento, como dizem os médicos, no seu neologismo, numa situação bastante importante. Tá bem? Então eu leio para você o que a pastora Bia nos mandou. Olá a todos. Ele está estável, o irmão Siqueira, né? Mas se a gente está perto, se agita. Está com pouca sedação e reagindo muito lentamente devido a todas as comorbidades que tem. A Adriana e a Lena vieram hoje e falaram com a médica. É um dia de cada vez. E a Adriana é filha, né? Pode ser que tirem o tubo amanhã. E se necessário, faz a traqueia para o maior conforto, para mais conforto. Mas ninguém bate o martelo para nada. Por isso eu disse que é uma situação importante. Tudo depende da reação do organismo do nosso irmão Siqueira. Continuamos orando, continuamos em oração e eu peço para que você continue orando. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do irmão Siqueira, pela sua melhora. O Senhor é quem decide todas as coisas. Mas a nossa função é orar, mesmo sabendo que o nosso viver é Cristo e morrer é lucro, e que o Senhor tem um novo corpo preparado, um novo nome, nosso desejo é de que ele tenha uma plena recuperação, porque o teu filho tem se comprometido muito com a obra. Há muitos anos, desde a Igreja da Luz. Então, opera poderosamente na vida dele e também consola a vida da pastora Beatriz, sua família, para que eles tenham força, elas tenham força para enfrentar esse momento. Cremos na cura, basta uma palavra tua e tudo se resolve. E nós entregamos a situação nas tuas mãos porque cremos que uma palavra tua poderá reverter todo esse quadro. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, também temos uma mensagem que nos foi encaminhada: julgamento, dom e reflexão interior. Em Lucas capítulo 6, 37 a 42, Jesus nos convida a um caminho de misericórdia e autoconsciência. Prestem atenção. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ao praticar o perdão, nos libertamos da prisão do orgulho. A generosidade que entregamos, seja em palavras, ações ou atitudes, volta a nós na mesma medida, transbordando. É impressionante como eu trabalhei com pessoas, milhares de pessoas evangelizando, centenas de líderes, mas mesmo trabalhando pela maturidade cristã, as pessoas não perdoam. As pessoas, vou repetir, não perdoam o erro do outro. E porque não perdoam, também não são perdoados, e assim será. Jesus adverte que julgar o outro sem antes examinar a si mesmo é como um cego guiando outro cego. Ambos acabam na vala. Por isso, antes de corrigir alguém, é preciso retirar a trave do próprio olhar. O verdadeiro amor exige honestidade interior e humildade. Honestidade, irmãos, para reconhecer os próprios erros. Honestidade interior e humildade para saber que você também já pecou e Deus te perdoou. E assim como Deus te perdoou, você deve perdoar os irmãos e irmãs. Em vez de sermos mais uma voz crítica, no sentido negativo aqui da palavra, mais uma voz que condena, podemos ser a presença de graça no mundo. Lembrem, presença da graça preveniente, presença da graça justificadora, presença da graça glorificadora, santificadora, e um dia será a graça glorificadora. Lembrem disso. Em vez de sermos mais uma voz a acusar as pessoas, podemos ser a presença de graça no mundo. Antes de apontar falhas, pergunte: tenho eu algo a melhorar? Ou essa pessoa precisa de ajuda? Posso ser parte da solução? Prática para hoje: escolha um gesto de bondade, um elogio sincero, um perdão real concedido ou uma ajuda silenciosa. O autor é A.C.Barro. Foi enviada a mensagem pelo pastor Paulo, lá do Paraná, e o autor é A.C.Barro. Que Deus nos abençoe, que nós aprendamos a perdoar como somos perdoados, amar como somos amados, viver debaixo da graça como recebemos essa graça e sermos graciosos para com os outros, da mesma maneira que Deus fez conosco. Vamos ler agora o capítulo 4, que se resume basicamente à construção do altar e o tanque da fundição, com um destaque para uma palavra em hebraico. Diz assim o texto, versículo 1. Salomão também mandou construir um altar de bronze, de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. E fez um mar de fundição. Atenção aqui. E fez um mar de fundição, uma piscina de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Foi necessário usar um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Vejamos aqui o detalhe em hebraico. Queridos, a expressão original e literal em hebraico, mar de fundição, repito, mar de fundição, refere-se ao tanque de metal fundido que substituiu a bacia de bronze do tabernáculo, Êxodo 30, 18, e que era usado pelos sacerdotes para suas lavagens cerimoniais. O Novo Testamento considera que esses rituais anunciam previamente a purificação propiciada pelo Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5, Hebreus, capítulo 9, de 11 a 14. No templo de Ezequiel, o mar que ficava ao lado sul, defronte do templo, foi trocado por um rio vivificante que flui do lado sul do templo. Louvado seja Deus, essa informação do hebraico é importante para você saber literalmente o que está no documento bíblico e você possa aprender. Mas eu também e você aprendamos mais sobre o templo de Salomão. Versículo 3 agora. Ao redor da borda de fora desse tanque de metal, que media 13 metros e meio, havia duas carreiras de figuras de touros de bronze que tinham sido fundidas, todas em uma só peça, junto com o tanque. O mar de fundição, você já sabe, o mar de fundição se apoiava sobre as costas das 12 obras de arte em forma de touros de bronze que olhavam para fora. Três voltados para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. O tanque já estava fixado sobre os touros, cujas pernas traseiras estavam todas voltadas para dentro. Um outro detalhe aqui, que está nos documentos hebraicos, até o dia de hoje, 2025, que diz respeito a Kabbalah. Não é cabala, não é livro de autoajuda, mas que diz respeito à interpretação bíblica do hebraico, a cabalá, essa é a pronúncia, aponta para o número 3 como um número simbólico. Esse número 3 significa a virada da história. Para você entender a virada da história, tem que ler o livro de Esther. Tem que ler com atenção a ressurreição de Jesus e dezenas de outras vezes onde o número 3 vai aparecer, quase sempre apontando para uma virada completa na história, aquilo que estava diante deles para sua morte, para o povo de Israel. Acaba se transformando em vida e transformação de vida. Aí é importante você se aprofundar no hebraico. Versículo 5. A espessura do mar de fundição era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Aqui o 4 também aponta, 4, 40, 400, também aponta para um momento de luta, dificuldade, conflitos, e isso tudo estava representado no templo. Fez também 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para levar tudo o que pertencia ao sacrifício, porém o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. O número 5 e o número 10, 5 mais 5, também tem representação. E não é só representação, tem simbologia, tem um significado por trás desses números. E é bom você lembrar que o hebraico é uma língua muito simples do ponto de vista gramatical. Se for olhar para o ponto de vista gramatical, eu falo como professor de português e professor de inglês. Se nós olharmos para a gramática do idioma hebraico, é muito mais simples, totalmente diferente. Por exemplo, do idioma grego. Eles tinham uma compreensão gramatical muito mais simples que, por exemplo, a simbologia e a etimologia e a simbologia, como eu disse, como a representação numérica com um determinado conteúdo. Versículo 7. Produziu 10 candelabros. Olha aí, o 10. Produziu 10 candelabros de ouro, seguindo o que havia sido orientado a respeito deles, e os depositou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Quando o texto está falando de 5, ele está representando um determinado conteúdo. Quando fala 4, é outro conteúdo. Quando fala 3, é outro conteúdo. Quando fala 12, é outro conteúdo. Tá bem? Versículo 8. Nesse sentido, que a gramática deles é mais simples. Versículo 8. Também construiu 10 mesas. Agora você vai se familiarizando. E a colocou no templo, 5 à direita, no lado sul, e 5 à esquerda, no lado norte. E fez ainda 100 bacias de ouro para aspersão. Há um outro princípio que você precisa dominar, se deseja dominar, na simbologia hebraica, né? 5, 50, 500. 4, 40, 400. 3, 30, 300. Isso se chama padrão de grandeza. Então, qualquer aluno de teologia, de qualquer escola, com mínima seriedade, vai ensinar você, no primeiro, segundo ano, vai ensinar você a esse padrão de grandeza. Essa multiplicação que é feita. Versículo 9. Edificou ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio grande e as respectivas portas revestidas de bronze. E pôs o tanque no lado sul e à direita, no canto sudeste do templo. Finalmente, Urão Abi, é um nome só, fabricou os jarros, as pás e as bacias para aspersão, e assim completou toda a obra que fora colocada em suas mãos pelo rei Salomão para a casa de Deus. Então, assim como Bezalel foi usado para a construção do tabernáculo no período de Moisés, aqui, Urão Abi foi o fabricador de jarros, pás, bacias para o templo de Salomão. Versículo 12. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que adornavam os dois capitéis. 2 é um outro número representativo, representa está diretamente representado a duas testemunhas. Ou duas testemunhas, ou o relacionamento de Deus com Israel, ou o relacionamento dos seres angelicais, né? Representados no alto da arca, ou dois anjos, ou relacionamento de Deus e Israel, mas esse número dois é um número que fala de testemunha. Aliás, até hoje, nós precisamos de duas testemunhas para validar um processo contra alguém. Eu não saberia dizer para você, no campo do direito, exatamente como funciona isso, mas até hoje nós sabemos que precisamos de duas testemunhas. Agora voltamos para uma simbologia. As 400, olha aí, 440, 400. As 400 figuras de romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto. Nada é posto no templo, nada é posto no templo, nada foi esculpido, nada foi construído sem uma representação simbólica. No nosso idioma, português, espanhol, nós também estamos repletos de simbologia, de mitos, símbolos e outras figuras de linguagem, nós também temos. Só que no caso deles, isso era maior porque o idioma era mais restrito. Então, tudo isso faz parte de um conteúdo, conteúdo do povo de Israel, principalmente naquele período, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto. Agora preste atenção, versículo 14. Os 10 carrinhos, ó, 10, 1, 10, 100, 1.000, tá bom? É o número da construção, onde não havia, Deus fez haver. Onde não existia, Deus trouxe a existência. É o número da criação de Deus. Os 10 carrinhos com suas 10 pias, o mar, como era chamado, de tanque-piscina, e as 12 esculturas de touros que o sustentavam em seus lombos, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses eram objetos fabricados por Urão-Abi para o templo do Senhor, sob as ordens do rei Salomão. Eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei mandou os fundir em moldes de barro. Salomão orientou os seus obreiros para que fossem fabricados todos esses utensílios e em grande quantidade, de modo que nem se podia calcular o total do peso do bronze usado, grande abundância. Assim, Salomão fez todos os objetos para a casa de Deus, o altar de ouro. Ouro, eu não preciso falar para você e a sua representação, né? Fez tudo de altar de ouro, as mesas para os pães, a proposição, isto é, consagrado. Versículo 20: os candelabros de ouro puro, com as suas respectivas lâmpadas, para queimarem diante do debir, isto é, a fim de iluminarem a entrada do Santo dos Santos. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, conforme tudo quanto fora projetado. Depois de Cristo Jesus, nós sabemos que agora já não é mais o sumo sacerdote, mas todos nós tivemos acesso, temos acesso ao Santo dos Santos, o Espírito do Deus vivo habita em nós e todos nós podemos entrar, adentrar no Santo dos Santos e ter os nossos pecados perdoados. Por isso eu repito a você, se você teve pecado perdoado e todos pecaram e carecem da glória de Deus, ora, se você foi perdoado, por que não perdoar? Se você foi agraciado, por que não agraciar? E você continua nesse mesmo raciocínio. Versículo 21. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo, como também os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as colheres e os incensários de ouro puro, no caso da entrada do templo, tanto as portas internas do debir, o Santo dos Santos, como as portas do recal, átrio principal, o salão maior do templo, eram de ouro. Louvado seja Deus pela leitura de mais um capítulo bíblico. Hoje lemos 2 Crônicas, capítulo 4, e nós pretendemos, enquanto tivermos força para isso, vigor para isso, lermos a palavra do Senhor e nos aprofundarmos em seu significado. Nesse particular, nós estamos falando do templo de Israel, o tabernáculo lá atrás, o templo de Salomão. Mais adiante, o sumo sacerdote das nossas ofensas, a saber, Jesus Cristo, vai fazer obra completa, sacrifício único e suficiente, e nós todos agora, todos e todas, são chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, eu quero deixar uma palavrinha aqui. No momento em que mais de 150 nações estão se posicionando a favor de Gaza, muitas vezes sem a devida compreensão do que representa, do pacto com Abraão, com Isaac, com Israel. Não sou de modo algum a favor da violência e sei que todas as nações são chamadas para o encontro com Deus. Toda raça, todo povo, toda língua e toda nação. E toda nação. Ou seja, nós não temos que defender de modo algum qualquer tipo de genocídio. Por quê? Porque Deus pretende salvar a toda raça, povo, língua e nação. Mas quando nós vemos o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, se unindo contra a nação de Israel, ai daqueles que fazem isso, por desconhecerem a palavra de Deus e por serem instrumento contra a vontade de Deus. O nosso presidente da República tem até boa intenção, junto com outros líderes e presidentes, mas não tem a exata clareza e perspectiva bíblica para entender que aquilo que pertence a Israel, Deus não permitirá que seja retirado mais uma vez de Israel. Até quando, pastor? Até que O povo de Israel dobre o seu joelho e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eles ainda passarão por lutas e tribulações. Alguns acham, eu quero não fazer nenhuma especulação, porque quem tem a escola de formação como a minha é não especulativo. Nós não somos especulativos. Mas é bom ter claro que alguns acham que a igreja sobe para viver com Cristo antes da grande tribulação. Outros acham que será no momento da grande tribulação e na manifestação do anticristo. Outros acham que é depois desse período pós-milenistas. Todavia, nós não somos especulativos. E como nós não somos especulativos, não vamos especular, como muitos o fazem inadvertidamente, sem a devida compreensão de como as coisas se darão. Então, aqui encerro dizendo: muitos se posicionam sem compreender o mistério da presença de Deus, o relacionamento de Deus com Israel, Isaque e Abraão, Isaque e Israel. Então, muito cuidado mesmo para você não fazer afirmações que podem acabar desembocando em algo que vai gerar a contrariedade da vontade de Deus. No nosso caso, nós não especulamos, mas, por um outro lado, nós reconhecemos que Deus não falha com a sua aliança. Deus, por um acaso, diz a palavra, é homem para que minta, ou filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa? Não. Então, se Deus tem uma aliança, ele vai firmar essa aliança. Ele vai firmar essa aliança com o povo de Israel, com os outros povos com o qual Deus deseja se relacionar, vai se relacionar com o nosso país, mas cabe a nós orarmos pela conversão de todos. E cabe a nós também a sabedoria que Salomão teve para não tomar um posicionamento que nós não sabemos como se dará. Irmãos e irmãs, que alegria poder compartilhar com vocês. Espero que esse texto tenha edificado sua vida no campo do idioma hebraico, na simbologia, no significado do templo e na chamada pastoral para uma ação sóbria. Nós precisamos de um posicionamento sóbrio. Nós precisamos de um posicionamento onde nós intercedemos por todas as nações. E nós não queremos que nenhuma nação venha desaparecer, que não haja nenhuma espécie de genocídio. Todavia, nós reconhecemos também que a aliança que Deus estabeleceu com Israel e com a nova Israel, que é a igreja, essa aliança não se quebrará. Podem fazer a força que quiserem, podem desejar o que quiserem, mas Deus é maior. Deus libertou o povo de Israel do Egito. Deus libertou o povo de Israel dos ataques da Palestina, que nada tem a ver com a Palestina de hoje. O nosso Deus é o Deus da vitória. E se nós sabemos que é o Deus da vitória,